agora vamos falar o que importa e interessa. Entende? Que É o não. universalismo, a tendência é essa. Ah. É a tendência. Eita. Pensem nisso, não é um trocadilho, não. Sou o mestre Zé Pilintra. Laiá, laiá. Sou doutor do Catimbó. Mulher tenho mais de 30. Mas minha alma vaga só. À vontade. Estou falando com o senhor José Pilintra das Almas? Zé Pilintra. Eita. Como o senhor gosta dessa palavra, senhor? Interessante. Tudo bem? Eu falo assim, não é que eu seja mal-humorado, não. Eu só estou brincando com voz. Mas... Uhum. Do meu jeito. Seu Zé, antes do senhor encarnar aqui na Terra, o senhor veio do outro planeta? Sim. O senhor sabe qual? Sim. O senhor pode falar? Sim. Ok, então. Sou dos três, sim. Eita. Foi numa só carreira. Só para tirar o gelo, né? Eita. Olha. Já teve um tal de Ramatiza aí escrevendo algumas coisas sobre Marte. Ah, sim. Muito bom. Eu passei um estágio lá. Mas deixando bem claro a todas as pessoas que podem escutar isso, que Terrícola em si está aqui de passagem. Qualquer pessoa, de qualquer religião, filosofia, cor, escolha de expressão, de se transparecer no presente, no agora que vive, ou vieram de outras galáxias, de outros sistemas, de outros planetas, e até mesmo de outros multiversos por aí. Então, particularmente, eu não estou falando isso para vós me ser, também não estou ofendendo nem ferindo as pessoas que têm os extraterrestres de uma forma talvez diferente, para não dizer distorcida. Mas a grande maioria, 100% do ser humano em essência, está passando pelo planeta Terra. A consciência, ela é uma eterna viajante. Ela não para. Porque se para, o eterno não existe. Aí isso aí é para vocês pensar o porquê que eu falei isso. De uma forma bem simples, eu poderia até filosofar em cima disso, mas não vale a pena. Não por vocês que me ouvem, por vós me ser. Eu sou muito ignorante, é melhor eu ir pianinho. Eita. Mas Marte, antes de Marte, vocês chamam de Andrômeda, na constelação. Antes de Andrômeda, um outro multiverso. Mas, seu Zé... Mas esse conhecimento não faz muito tempo que, vamos dizer assim, eu relembrei. Tá bom, menino? Entendi. Faz mais ou menos aí uns 64 anos. Foi mais ou menos quando eu fui promovido ao que eu sou hoje. Na pátria espiritual. Nossa. Você entende? Sim. Estou lhe sendo bem sincero. E verídico. É, como sempre, né? Isso daí já é o básico do senhor. Eu sempre falo com as pessoas, eu falo a missão, estou aqui para agradar ninguém, nem a mim. E desagrada muito, viu? O senhor desagrada muita gente. Já vou até avisando, viu? O senhor se proteja. Eu já estou já com o meu ponto firmado. Por falar nisso, como é que o senhor protege quando uma pessoa fala assim, se Zé Pilintra, se eu pudesse, eu dava um... Não vou falar. Uma porrada nele, uma cacetada, uns pontapés, uns bufetão. Isso que eu ia falar ou não? Não, é... Fazia um feitiço bem forte, tal médium e tirar esse segundo corpo. Tô brincando. Dava um puxão de orelha. Em primeiro lugar, quando alguém pensa isso, de qualquer outra pessoa, não precisa ser do médium que eu me sirvo, mas de qualquer pessoa que está ganhando a si mesmo, doando-se como parceria dos espíritos que vêm a falar com vós mecê por este meio de comunicação, em primeiro lugar, esta já é a maior proteção. Fé, confiança, benemérito e assim a caridade consigo mesmo. Mas a hora que eu penso num espírito, eu abro uma ligação mental com ele, não é assim? Olha, menino, vocês não falam muito dessa tal de lei de sintonia? Uhum. As pessoas se sintonizam pelo que criam mentalmente, sentimentalmente e emocionalmente. Eu sei de mim. Se alguém me rogar uma praga, eu estou falando como o ser humano entende. Uhum. Entende, menino? Sim, sim. Em mim não pega. E não é porque eu tenho pena daquela pessoa, porque eu a amo, que é outra coisa também muito interessante. Vocês pregam um amor obrigado, né? Se você não ama as pessoas, você não vai para o céu. Em primeiro lugar, eu não amo todo mundo, não. Alguns eu suporto, agora todos eu respeito. E alguns eu amo. Isso se chama autenticidade, mas vocês ainda são muito apegados numa forma de amar muito conveniente, não tão transparente. Não quer dizer que transparente eu seja o puro e o bambambam, que eu não sou. Uhum. Entende, menino? Sim. Então, essas coisas que falam aí, a mim, não atinge nada. Se atingir o médium, o problema é dele, a idiotice é dele também. A mim, não atinge nada. Ô, Zé, voltando ao assunto que começamos, então. Deixa, porque muitas vezes quem roga a praga é uma quiumba encarnada, né? Menino. Senhor. É muito interessante. Quando você não entra na sintonia de uma pessoa, numa praga, isso serve também para as pessoas que escutam no seu dia a dia. Tá. E você, dentro do seu senso de vida, envolvendo respeito, a ética, a moral, o todo que formata você um cidadão ou uma cidadã, eu nem vou dizer de bem ou de mal, um ser humano. Um ser humano, tá bom, menino? Uhum. Mas você não entra numa sintonia de uma pessoa que está lá esbravejando seu nome, uma pessoa que está lhe tocando no feitiço, na boca do sapo, como alguns falam, não é isso? A porta do cemitério ou dentro da catacumba. Eita. Que a catacumba, para mim, é a língua podre de quem não tem o que fazer e ficando falando mal dos outros. É lá que está o cadáver, o zumbi. Em vez de cuidar da sua vida, fica aí gastando a sua energia à toa, os obsessores espirituais se lambuzarem em si. E agora não estou falando de mim, não, estou falando de geral. Uhum. Então, o que que acontece? Se você não entrar nessa sintonia, você é um espelho que irrita e incomoda essa pessoa. Porque o que ensina realmente as pessoas nessa vida é como você vive. Não adianta você falar coisas bonitas e você não nutrir, manter aquilo que você, porventura, exterioriza em palavras. Nossa. Então, quando eu, agora estou falando de mim, Zé, venho, eu não esqueço de nenhuma maldade que eu fiz no passado. Nada. E valorizo no agora, atualmente, toda a sinceridade no bem que eu vivo no presente e que eu sustento ao ponto de acreditar na vida externa e ter fé em mim, convicta que o que vem para mim amanhã vai ser melhor do que está agora. Mas isso é uma questão de benemérito, não uma questão de entidade vaidosa, orgulhosa. E tem gente que talvez vai ouvir, vai entender de um outro jeito, também não tem problema. Eu só estou dando toques para as pessoas. O maior feitiço e magia de proteção que existe é isso, é o amor próprio. Mas o amor próprio não tira dentro da sua cabeça, das suas lembranças, as coisas erradas que você já fez. Eu fiz muitas. Ao ponto de, antes sentir vergonha, coisa que eu já senti no passado longínquo, sentir hoje um instigar que me deixa inquieto quando eu tenho a oportunidade de fazer algo, mesmo que eu não precise, mesmo que não seja para mim me envolver, mas aquele instigar nato da minha alma diz: ô, Zé Pelintra das Almas, tu aí, te ajoelha e ora. Ora pelo aquele outro que está ali. Ô, Zé Pelintra das Almas, reparte o teu cachorro quente e vai lá embaixo da ponte ou passa ali na rua. Ô, Zé Pelintra das Almas, como eu já falei várias vezes, eu não vou me cansar enquanto você me decorda. Vai lá no hospital, lá, vê o outro Zé Pelintra das Almas que está estirado numa cama, seja ele evangélico, testemunho de Jeová, espírita, não interessa. E que tu tenhas, Zé Pelintra das Almas, o amor próprio ao ponto de desfazer-se das suas crenças e rezar, não uma loa para Oxalá, mas rezar uma loa para o Espírito Santo em línguas, na língua do coração, para aquele evangélico, para aquele cristão que ele está como você. Talvez ele, moribundo do corpo, e talvez você, doente do espírito. É o recadinho que eu dou para quem fala mal de todos os médios ou das entidades que, porventura, eu não estou aqui defendendo, é o meu ponto de vista, pode me ser. Agora vamos falar o que importa e interessa. Tá. O senhor conhece algum exilado de algum planeta mais evoluído? A chibata já vem de longe. O Benedito falou isso para a vó MC e a vó MC gostou, né? Realmente a chibata vem de longe. Olha, né? Benedito de Aruanda. Por respeito ao consciencional, à coletividade. Por respeito à vida particular desse médico. Porque daí sim, não é falar mal. Eu vou parar até o negro na rua, chamar ele de louco, outras coisas, eu respeito ele. Eu vou me calar em paz. É, porque já falou metade agora. Tá entendendo, meu? Vou me calar em paz. Porque essa história de exilados tá um pouco furada isso aí. Em primeiro lugar, você tem o exilamento como um castigo. E não é. Eu não acredito particularmente num soberano amor grande castigador da eternidade. O infinito algoz das almas que não o adoram e não fazem o que ele quer. Eu acredito no grande adotrinador das almas. E para ser um grande no sentido de magnânimo, ele vive em júbilo, supostamente nessas dimensões mais densas, com quem presta e com quem não presta também. E o entendimento dele já não é esse vulgar da maioria das pessoas julgando certo, errado, bem e mal, mas é uma compreensão muito mais vasta, numa sabiência desperta ao ponto de entender que até mesmo o bem é temporário, assim como o mal é momentâneo. Tudo é uma questão de adaptação à evolução que se faz psíquica daqueles seres que lá estão. Mas eu estou tentando levar fora as religiões, as crendices, os dogmas e os sofismas que tem por aí. É o meu ponto de vista. É isso mesmo. Então, essa palavra exilado, como se tem, é um castigo. Não é por aí, não. Não é por aí. Se tu pedires pão a Deus, ele não vai te dar uma pedra. Se tu pedires peixe, ele não vai trazer uma serpente. De uma forma mais simples, se dizer fala a mesma coisa em outros âmbitos. Entende, menino? Sim, sim. O senhor falou... Mas digamos que eu conheço muitos companheiros, intelectualmente falando, muito mais evoluídos do que qualquer terrícola encarnado e desencarnado, até da quarta dimensão. Nossa! Intelectualmente falando, abre aspas, frisa, fecha aspas. Intelectualmente falando, sim. Que a maioria dos extraterrestres, quando adentram essa dimensão de vós vocês, em primeiro lugar, o corpo deles é rarefeito, é fluídico. Mas não é como se fosse o corpo astral de vocês. Eu vou fazer uma comparação. Pode ser? Opa. É similar ao corpo astral de vocês, o corpo mais densificado de algum extraterrestre que tem por aí. Então, não quer dizer que ele esteja desencarnado. Só que o corpo, perante o psique, se eu lá posso chamar assim desses seres, para ele se transparecer uma realidade, vem nessa fluidez e aí? Fazer o quê? Eita. Isso não quer dizer que ele seja mais evoluído nas coisas do amor e na prática do nutrir natamente o amar em si. Então, essa historinha de dizer que todo ser extraterrestre é bonzinho, é mauzinho, também tem que ser revista. Eu procuro falar para as pessoas, quando me perguntam isso, pergunte para os pretos velhos se eles são realmente só preto velho. Se são caboclo. Se são somente Exus, mas perguntem com o coração aberto. Sem preconceito, vocês vão ouvir, vão entender o que eu estou falando. Mais uma vez eu vou falar para vós, vocês. A maioria das entidades da Umbanda... Eita. Mas eles se manifestam até mesmo no plano astral, na Ruanda, em Vitória Régia, que é uma outra colônia aí, Alvorada e outras que tem por aí, como pretos velhos, como entidades com muito amor à forma que já tiveram quando encarnadas. E também pelo psiquismo da grande maioria das pessoas presa à forma, arquétipos e essa coisa toda. Mas quando as pessoas são um pouco mais esclarecidas, não porque acredita no extraterrestre, ou nos extraterrestres, mas porque tem tudo e todos num amor único e incondicional, eles não perdem seu tempo fazendo gracinha. Se maquiando. Lembra que eu falei para a voz mecer numa gravação do Prumas e Paetês? Lembro. Isso. Muitas vezes eu já apareci esse menino aqui como egípcio. Sim. Totalmente transfigurado, me mostrando assim como egípcio. E continuei sendo Zé Pinta das Almas. Uhum. Não tem problema nenhum, não. Nem sempre eu tenho tempo para estar parando, me concentrando e mudando a forma. Apesar que é uma coisa rápida, mas não tem muito saco para isso, não. Gostou? Não tem muito saco para isso, não? Entendi, entendi. Tô expressando como o ser humano entende. É. Não é uma questão de falta de paciência. É uma questão de objetividade ao trabalho que eu preciso executar. Mas até para o senhor explicar as pessoas que talvez achem contradição no que o senhor falou, eu vou lhe fazer uma pergunta com muito respeito. Se o senhor... Não é assim. Considerando que o senhor foi para as profundezas do umbral, toda a história que o senhor já contou, de se transformar numa cobra gigante, né? Como verídica história. Cobroide. Sei desse nome bonitinho. Eu tô inventando. Começar a usar essa sua intenção, mas à vontade. É verdade, à vontade. E depois que a gente lê o livro Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, eu não lembro se o médium é Norberto, não sei o quê, não lembro o nome do médium, mas é o Ramatiz. Vida no Planeta Marte. Não, não é uma coisa, não tem problema não. E então... Também não lembro, à vontade. Então... Nesse livro a gente percebe como eles estão à nossa frente, uns 500 ou 1000 anos. Menino, você prestou atenção que eu falei que eu passei por este planeta. Sim. É diferente eu chegar e dizer para a voz de você que desde as partículas virtuais e nas frequências psiônicas até ela se transformar uma partícula elementar da antimatéria e depois matéria, tentando dizer o quê? Um criar transmorfo de uma alma a outra? Está ouvindo, menino? Sim, sim. em dada dimensão ou em dada atmosfera de um planeta, ou de uma forma mais esdrúxula, vou tentar explicar. Se eu fosse um marciano nato, eu começasse a ter o raciocínio, as inteligências do raciocínio em Marte. Uhum. Não, eu já fui com uma certa inteligência para Marte. Entendi. Inteligência. Uhum. Uma coisa interessante é vocês achar a pessoa intelectualizada boazinha. É, eu não estou discordando, não estou dizendo que os marcianos, todos que eram e são extremamente intelectualizados, são sem amor. Não é isso. Mas também não pode-se dizer que todos eles estavam na mesma faixa etária, claro, de vibração do amar incondicionalmente. Sim, entendo. Eu era um deles. Ah, entendi. Sobretudo que tem vários que foram da Terra, né? Perfeito. Agora o senhor está começando a falar a minha língua. É que eu gosto de contrastar, porque quem ouve vai dizer... Ah, eu entendo a sua proposta. É. E respeito e lhe agradeço. É. Assim não fica dúvida. Uma coisa é chegar e dizer, todo siriano é bonzinho. Uhum. Tem essa onda aí das pessoas, que todo mundo que vem de Órion fez coisas boas. Vocês deviam... Deixa eu só puxar um pouquinho pela memória do seu Edson aqui. Um livro chamado Éramos Deuses Astronautas. Eita! Se eu não me engano, foi até meio que contestado pela religião católica. Eu falo isso porque eu não devo nada para ninguém, viu? É, tô vendo mesmo. Entendeu, menino? Essas verdades que tem ali, independente de religião, porque é um livro científico, uhum, muito interessante. 85% das coisas escritas ali são verdades. Uma, porque eu vivi. Nossa, o que que tem ali que o senhor viveu? É, o senhor já sabia, né? Lembrando a quem me ouve, que eu tive essa lembrança, vamos dizer, mais alongada, há mais ou menos 64 anos de vosmecês aqui encarnados. Uhum. Quando eu fui promovido ao que eu sou hoje, ou o que eu faço hoje, para simplificar, tá bom, menino? Uhum. Eu não vejo isso como um presente. Mas foi algo que minha alma propôs ao meu ego para se transparecer como um espírito nessa dimensão e em outras por aí. Tá bom? Tá. Mas digamos que eu comecei a lembrar algumas coisinhas. Principalmente de coisas há mais ou menos 90 milhões de anos atrás. Aí vocês vão dizer, mas aqui não tinha nem carne, não tinha orgânico. Não, mas tinha uma invasão de seres de uma leva de Órion. Ah. O corpo mais densificado deles era parecido ou similar ao corpo astral de vocês. Leiam esse livro, que é um livro científico, não é um livro peso a religião nenhuma, vocês vão entender. Não estou dizendo com isso que tudo que está ali é verdade. Eu acabei de dizer para vós me ser, que foi... Um livro que eu particularmente pedi para esse médium ler, porque ele começou a duvidar de mim. Duvidar? Eu não pedi para ele ler, para ele acreditar em mim. Eu pedi para ele ler porque outras entidades não humanas ou com forma humanas visitam ele, até hoje em si. Na época que ele leu esse livro, ele tinha 16 anos. Aí, depois que ele leu o livro, ele viu que não era capeta, não. Lembrando-o, e nada contra... aos evangélicos, mas lembrando que esse menino, do zero até aos 14 anos, da Assembleia de Deus. Nossa. Entendeu, menino? Sim. Então eu empurrava alguns livros nele, ia lendo, ia estudando, ia entendendo que não tinha nada de diabo, não. Tinha nada que tá queimando, tá amarrando. Entendeu, menino? Aí o que que aconteceu? Aí depois que ele leu, eu falei, olha, 85% tá aí, eu assino embaixo. O resto é balela. É delírio para vender livro. Nossa. Eu posso falar do que vivi. Agora, do que eu não vivi, até eu vou ficar com o pé atrás, entendeu? Não estou dizendo com isso que quem me ouvir vai acreditar no que eu falo. Mas é um convite para todo mundo estudar de tudo um pouco, né, menino? É. Eita. Interessante. Dá vontade nela. Por enquanto, nós só aquecemos. Agora que nós vamos começar. Então... Só um aquecimento. Eita. Então, por que será que a gente ficou tão aquém, tão não vou dizer bitolado, porque é uma palavra muito interessante, igual o senhor fala, mas ficamos assim aquém da realidade como ela realmente é, no sentido da existência de outros seres encarnados em outros planetas. Negão, isso aí tudo é um boicote muito grande desses seres aí. Que eu acabei de falar para Voz Messer. Eu não estou dando a época exata, até para instigar quem quiser estudar, mas também não fico agora sonhando com guerrinha interplanetária, essas coisas todas não, viu? É, coisa assim, boia no cinema, né, menino? Então, eu estou tentando falar uma coisa muito séria em si. E já aconteceu, é passado, as mais recentes que tiveram aí, bem, vamos dizer assim, relevantes, foi no sentido há mais ou menos uns 42 anos atrás, aqui mesmo no Brasil, bem no Planalto Central, aonde ficava remanescentes do que vocês chamam de Atlântico. Algumas ilhas também entre o Brasil e a África, coisa assim. Nessa época era muito visitado pelos venezianos, sirianos, essa coisa toda. Mas é diferente. Nós não tínhamos, vamos dizer assim, que vocês chamam dessa coisa de idolatria. Os conceitos, repito, da maioria dos seres humanos é que quem é muito sabido, muito inteligente, tem amor. Ou emana amor. Não é, menino. Infelizmente, quase a totalidade, quase a totalidade, que só calcula, não sente os números. Eita. Tá entendendo, menino? Sim. Tem nada contra a matemática. Desde o 1 mais 1, aquele que faz a matemática fractal. Tem nada contra, não. Só dei um ponto de vista. Então teve muita intromissão de muitos seres aí, de vários lugares. Agora, de mais ou menos uns 16 mil anos para cá, que a coisa começou a ficar melhorzinha. Nossa. Estou falando em sentido desses aí que vocês chamam de extraterrestre. Também não estou dizendo que todos são ruins, viu? Vamos ter sensatez e equilíbrio nas coisas. Quer saber a verdade, né? Eu quero saber a verdade que não Está faz. todo mundo no mesmo saco de farinha. De vez em quando sai um bolo batumado, de vez em quando sai um bolo bom. Como A assim? verdade pertence ao padeiro, o criador, o amor. É a ele. Agora é interessante. Vai lá para um ser de Sirius, nato, e fala a palavra amor para ele e vê se ele vai entender alguma coisa. É diferente em alguns sentidos. Em primeiro lugar, vocês vivem aqui numa dualidade. Aí vocês vão num lugar ou numa dimensão que supostamente, intelectualmente, seja mais avançada, ou até mesmo sentimentalmente, e fala deste amor que vocês têm aqui entre um outro. Talvez alguns vão achar que esse suposto amor de vocês seria raiva ou ódio. Talvez eles interpretem o que nós chamamos aqui na Terra de sentimento sublime como apenas uma energia que deve ser calculada e mensurada, não sentida e expressada. Para quem estuda os extraterrestres, já pensaram nisso? Você entendeu o que eu estou falando, né, menino? Entendi. É diferente. Eu não estou dizendo que não Claro, claro. existem seres extraterrestres que vêm nos ajudar. Pelo contrário. Graças ao amor, ou a Deus, como alguns falam, há muitos. Aí já vem também, nós podemos entrar até no que vocês chamam de evolução espiritual, que é meio distorcido algumas coisas, mas não tem problema. Nossa. À vontade, menino. Tá. Agora, quem é que tá aí junto com o senhor hoje? Pode tocar a pimenta, que uma farofa com pimenta é bom. Isso é uma gíria. É? O que Estou quer dizer? brincando. Pode perguntar o que você quiser. O que não souber, eu cala a boca. Quem é Se eu que tá aí? souber, eu respondo. Quem é que tá aí com o senhor hoje? Hoje É. nós estamos aqui com seis. Eu sou um deles. Tá, e o senhor pode falar o nome de alguém? Sim. Pode ser os nomes cabalísticos, simbólicos. Não, o nome que utiliza na Umbanda. Na Umbanda? Chucapela. João Caveira. Maria do Lodo. Pombagira das falanges de Maria Mulambeu. Maria Mulambeu. Maria do Lodo. Rosa Caveira. Pombagira Sete Pérolas. Nossa. E por que eles estão aí? Nós vamos entrar de novo no assunto que eu prefiro não estar tocando muito, porque eu não estou aqui para estar exaltando médium, nem mediunidade de ninguém. Mas é os rabiscos aí que esse negão faz muito com algum povo aí. Ele escreve algumas coisinhas aí. Tem uma proposta de trabalho com nós. De escrever com entidades de várias filosofias religiosas, mas sem falar das mesmas filosofias religiosas. Falar da parte mais científica. É uma proposta. Tá bom, menino? Tá. E algum deles, todos eles estão plasmados de maneira que nós na Umbanda reconheceríamos se os víssemos? Sim. Entendi. Sim. Você acha que esse rapaz aqui não tem os cacoetes dele? No momento que eles começaram a vibrar nos corpos inferiores desse menino, já fizeram toda uma varredura, uma leitura. E assim eles foram adaptando-se ao imaginário dele. No caso deste médium. No caso deste médium. Estou dizendo que para todo médium é assim. Porque isso não influi intelectualidade. Isso influi gostos. Mas me lembra que eu falei para a OMC? Forma, maneira. Lembra? Sim. Então, forma, maneira. Modos. Então é o modo dele, a forma dele, a maneira dele interpretar alguns espíritos. Tá. Então, por caridade, eles se transmutaram assim, até para facilitar a psicografia. Porque como ele tem uma evidência aí, um pouco, vamos dizer, interessante. Ele vê, mesmo com os olhos fechados. Então não é porque ele vai ter medo, mas isso pode interromper. A curiosidade dele pode atrapalhar. O que nos interessa é o que ele escreve. O resto nele, para mim, não importa. Não, tá. E nesse ângulo. Neste ângulo, para mim, não importa. E o Exu Capela, ele... O senhor já trabalhou com ele? Uma vez eu falei para a voz MC que aqui no Brasil, nas terras do Brasil, brasileira, vai fazer quase, está fazendo quase, na verdade, no dia 4 de dezembro de vocês, na época física aqui, vai fazer 200 anos que eu trabalho. Nossa. Aqui. Antes eu trabalhava na Austrália. Olha. O senhor teve que aprender inglês? Não. É. Não tem uma língua única. Pensamento. Isso também eu comecei, pensamento, isso. Tá. Comecei a lembrar 64 anos atrás, quando eu fui promovido a trabalhar no globo inteiro. Ah, entendi. Precisa de promoção? Chamo de promovido para poder vocês entenderem. Ah, tá. Achei interessante o que um irmão falou aí, eu posso comentar? Opa. O senhor Sete Encruzilhada. O senhor viu? Não é uma questão de ver, saber. Ah. Muito interessante o que ele falou. Não sou puxa-saco nem de médium, nem de sede cruzilhada nenhum, mas o que é bonito e verdadeiro, vale a pena se falar. Um grande guardião que por caridade vem aí, como outros também que já vieram e estão vindo. Mas a parte que me interessou pela sinceridade dele, coisa que eu cativo muito nas entidades, seja ela qual for, de linha que for, foi a parte que ele disse que não é mais um guardinha unitário. Nossa. Agora ele é um soldado coletivo. Nossa. E eu entendo que tanto a médium quanto a entidade vai entender minhas palavras. Eu não estou ofendendo. Entendeu, menino? Não, claro. Então digamos que eu sou um soldado coletivo. Ah, entendi. São responsabilidades, entendeu, menino? Entendi. Nós não temos isso como méritos de ser melhor ou superior. O último diálogo que eu não publiquei ainda foi o do Pena Branca, que ele disse que ele é um ser de nível de desenvolvimento universalista. Sim. Ele falou a mesma coisa, só que em outras palavras. É. Entende? Que É o não. universalismo, a tendência é essa. É a tendência. Na espiritualidade, sem hipocrisia nenhuma, eu posso lhe dizer que essa historinha de dizer que todo mundo segue uma religião é mentira. Eu já trabalhei muitas dimensões entre a terceira e quarta. Quando falo dimensões, eu vou tentar falar de graduações vibracionais, tá bom, menino? Ah, foi ótima a explicação. Graduações vibracionais, porque entre a terceira e a quarta dimensão tem várias graduações. E cada graduação não deixa de ser uma dimensão em expansão consciencial, emanada pelo quê? Pelo psiquismo do contingente dos seres em alma que lá se expressam, correto? Correto. Então, o que que acontece? Tem lugares aí que é complicado, viu? Isso não quer dizer que não são espíritos de luz, mas ter luz não quer dizer que seja esclarecido nas coisas do amor e na arte de amar puramente. O que que é ter luz e ser esclarecido, Zé Pelinho? Posso falar? Opa. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi há 64 anos atrás. E posso até dizer para vós me ser. Foi um preto velho chamado Chico de Minas. Olha. Eu estou dando nomes simbólicos, não ao preto velho, mas ao trabalho dele. Posso? Sim. Seria uma espécie de doutor. Que é isso? Instrutor também. Ah. Do Doutor e instrutor. Ah. Seria uma espécie de guia, meu, vamos dizer assim, protetor. E ao mesmo tempo um instrutor. Ah, Ele chegou doutor. para mim e falou, realmente. Você tem muito conhecimento. Estou falando do meu jeito. A palestra foi grande. E não foi só para mim, não. Ah. Eu vou falar como se fosse só para mim, tá bom? Tá. Ele chegou e disse, realmente, Vosmecê tem muito conhecimento. E um conhecimento brilhante. Se é brilhante, é luz. Mas, interessante, esse conhecimento te cega. Esse conhecimento está tanto, tanto, tanto, tanto que você precisa esvaziar um pouquinho. Para voltar a ser um pirilampo que guia, não um clarão que cega. Eita. Pensem nisso, não é um trocadilho, não. Pensem nesse sentido que eu tentei dizer para vocês, Nossa. todos. Então, menino, há 64 anos atrás, eu já estava, vamos dizer assim, num grau espiritual interessante. Quando eu digo interessante, não é superior, não. Eu já sei muito bem o que era certo, o que era errado. Eu seria o que vocês chamam de um sargentão. Hoje eu estou num outro grau aí que não veio o cargo. Já tive mais duas promoções após essa que eu estou lhe dizendo. Eu dou nome de promoções só para as pessoas entenderem. Entende? Porque não é um prêmio. Ninguém se mantém no plano espiritual, trabalhando para o amor e no amor. Se o amar em si, ele não nutre com sinceridade. Então não existe essas coisinhas de, ah, você trabalhou 200 anos na treva, vem para cá que está promovido. Isso é balela. Não é assim? Não é assim, não. Não é assim mesmo. Suponhamos que eu ficasse 200 anos trabalhando nas trevas e eu não mudasse, não fizesse o que você chama aqui de reforma íntima. De verdade, que é autenticidade. Nisso e comigo mesmo, nesta reforma. E algum preto velho, algum caboclo, até mesmo um Exu mais evoluído no sentido de ser autêntico em expressão latente permanente. Continua. Aí ele me convida, vem para cá porque aqui tem mais luz. Eu seria que nem aquele mosquitinho batendo nas lâmpadas. Nossa. Por quê? Porque o clarão que eu estou indo me cega? Não. É porque o orgulho e a vaidade sufoca o suposto amar que eu tenho, ou que eu tento ter. Então é diferente de você simplesmente ser amar do seu jeito, do seu temperamento. Entendeu, menino? Entendi. Então não existe essa coisa de graduação por tempos de trabalho, não. É balela. Não é bem assim que funciona, não. Pelo menos, nesse exame, se eu levar do total, no total, que eu trabalho no plano astral, desde quando eu fui, como vocês falam na Terra, resgatado, já está quase 800 e alguma coisa, eu não vi isso aí, não. Tá. Em outras dimensões aí, que vocês chamam de inferiores, até pode ser, porque daí é barganha. Uhum. Vai lá, ajuda o fulano 2 dias, que depois você sobe o degrau da escada. Isso aí, para mim, é barganha. Quer dizer, quem ajuda, sustenta aquilo com veracidade. Dá vontade. Sim. E o senhor, em que situação o senhor trabalhou com o Exu Capela? Com o Capela? É. O Capela é uma entidade que ele equilibra no psiquismo das pessoas, se assim elas permitem, dão vazão para isso, o que vocês chamam de crença e fé. Isso, que eu falo pessoas, inclui muito mais espíritos desencarnados do que os próprios carnados em si. Ele trabalha entre a fé, crença, e entre a crença e o fanatismo, e entre o fanatismo e a doentia, ou doentio, a doença. Entendeu, menino? Sim. Nessas expressões, vamos dizer assim, psicológicas, do apego, do medo, da tristeza, da angústia, da carência humana. Nossa. Mas... um trabalho muito delicado, deixando. Aí no mundo espiritual... Você está fugindo um pouquinho, que as pessoas, para quem conhece o Capela, entende de Capela, mas a nossa proposta aqui, pelo menos nesse médio, é falar de um outro jeito. Talvez em outro Exu de luz que fale de Capela dentro dos parâmetros ritualísticos da Umbanda. Uhum. E acredito que hoje não seja necessário. Mas se você quiser, eu posso falar. Mas eu mudaria o quê? Mudaria muito. Porque daí ele vai ter que respeitar o consciencial, o consciencional da onde ele está trabalhando. Tá. A Umbanda, eu já falei isso, não é só charuto e cachaça. É. Não, não é só a magia ritualística exteriorizada, mas sim o ato magístico interiorizado de ser autêntico, de manter-se sem fazer força nem esforço, autenticidade no que é e no que está. Seja no meio da mata, seja dentro do terreiro, seja desdobrado, seja namorando na praça ou também fazendo amor com a pessoa que ama. Seja onde for, autenticidade. É algo, como diz Capela, ainda difícil e longínquo perante as concepções viciosas do apego humano. Nós não falamos agora todos. É. Certo? E nem a grande maioria. Nem a grande maioria. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque não é a grande maioria, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Ah, sim, entendi. E tá aí também a Pombogira Sete Pérolas. Sim. Não é? Sim. Entendi. Essa Pombogira Sete Pérolas pode entrar menina da praia. Entra até mesmo o trabalho do povo que trabalha no mar, na linha da esquerda em si, ou na beira do mar. Pode entrar também até o povo marinheiro no sentido de trabalho em execução, no psiquismo humano, porque elas são grandes transmutadoras. Transmutar é uma coisa, eliminar é outra. Exu não elimina nada de ninguém. Quando manipula alguma energia em si, e se assim se faz necessário manipular, se o médium ou a pessoa der abertura, Exu pode até instigar ou transmutar. Favorecer também é uma palavra que não cabe muito no trabalho de Exu de Deus. Tá, então... tudo que envolva barganha é duvidoso. Tá certo. Há controvérsias, viu, menino? Eita. Pelo menos, quando eu digo pelo menos, eu não estou falando agora dos Exus, mas os tempos estão aí. Os tempos estão aí. Apesar que eu já disse isso para a voz de Mecê, que toda essa gama de energia que está sendo imantada e aderida a este planeta, isso aí para mim é tudo repetitivo. O que é diferente é como as almas, como os egos, como o espírito, principalmente o ego, está recepcionando isso e se transparecendo perante as realidades terceira e quarta dimensão que vivem. E isso sim é diferente. Eu concordo que é diferente. Agora o resto, para mim, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Já aconteceu outras vezes. E até mais forte. Ao ponto até de mudar o eixo de toda essa terra aqui de uma forma brusca. Nossa. À vontade. Amigo. Você acha o quê? Que a Atlântida foi afundada em 2, 3 dias? Apesar que existiu duas, né, menina? Mas daí vai, pode confundir a cabeça das pessoas. Existiu a física e a astralizada. Tá. Também, no planetário. À vontade. Mas parece que, então, o tempo de férias do espírito é enquanto ele está encarnado na Terra. Porque não. Quando volta para o mundo espiritual, ele só trabalha. Vocês só trabalham. Negativo. Negativo. Como é que é? O ser humano não é só racional. Não existe nessa terceira dimensão, numa forma ampla e substancial, pura em essência, em palavra, que possa dizer assim, você tem paz total. Você pode conseguir, como algumas pessoas, com meditação, com a vida, com o canto, com a arte, com a dança, com o convívio, com o bem viver, o que vocês chamam de quietude, que já é o maior ato de atitude de amar-se por si mesmo incondicionalmente. E quem alcança a quietude já é em atitude as bonanças providas do Todo-Poderoso Deus da sua própria vida. Nada o incomoda, nada o desequilibra. Ele em si já não é só paciência. Ele em si é calma, é serenidade. Você está entendendo, menino? Sim, senhor. Então, ter calma, ter paciência, ter quietude, tudo é uma atitude da alma propondo ou propondo-se ao ego. Outra coisa também, essa briga infernal com o ego, né, menino? É interessante, né? Como se Deus fosse um idiota que criaria o ego para vocês ficar brigando com ele pela eternidade para evoluir. Mas cada um acredita no que quer. O ego realmente é uma bengala necessária que se faz ainda na terceira dimensão. E de vez em quando, mesmo espíritos luminosos conservam este mesmo ego para se diferenciar ou na forma, ou na expressão, ou nos trajeitos. Mas o que pode distingui-los perante o contínuo da vida na eternidade que se faz para todos, já não é o ego, é o amar-se, inquietude. Nossa. Não estou filosofando, não, pensem nisso. Então vocês perdem muito tempo brigando com o ego. Buda, quando parou de brigar com o ego, ele se iluminou. E foi se transparecer no estado búdico por aí. Eu simplifiquei algumas coisas aí. Estou desfazendo o budismo, respeito todas as filosofias e religiões. Extintas e ainda distintas perante o consciencial e o consciencional coletivo das pessoas. Entendeu, menino? Sim, entendi. Então, Zé, é ruim brigar com ego da forma que as pessoas fazem, sim. Porque no momento que você começa a brigar, que é uma briga, pelo que eu vejo. Pelo menos com o olhar da dimensão que eu me encontro, a esta mais densificada de vocês. Esse seu trabalho é seu ego que está fazendo. Só que não é o ego dominando vosmecê. É você usando o seu ego com esforço provindo da sua alma. E esse esforço que é puro, que vem do amar incondicional que vosmecê faz, faz que o seu ego se propague por aí de uma forma carismática, ao ponto de ser admirado por outras pessoas. Olha a diferença. Nossa. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Não. Ou vocês conseguem enxergar ar, menino? Você consegue enxergar o ar? Não. Então. Só. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tô. É nesse sentido. Então, o ego é ruim? Sim, quando você tem apego nele. O ego é o seu senso paralelo, unitário e utilitário também, para você demonstrar-se ao outro. Mas isso não quer dizer que o que você demonstra seja você em autenticidade legítima, em essência pura do que verdadeiramente você é. É como o diamante, que antes de vir o brilho, demonstra a forma. Este Nossa. é o ego. Pensem nisso. Então, os livros sérios que falam disso foram se perdendo com o tempo. Foram se perdendo. Foram se perdendo. Então é fácil brigar com o ego, aí é fácil fazer essa separação que as pessoas fazem, que o ego do preto é bom, que o ego do branco é ruim, que o japonês é ruim e que o alemão é bom. Esse tipo de coisa é um ego ruim. É o ego querendo deixar de ser a forma e tentando passar a ser o brilho. As pessoas invertem as coisas. Nossa. Então vocês acabam desperdiçando uma energia valiosíssima de evolução, brigando consigo mesmos. Ixi. Enquanto ser original cansa menos, mas exige muito mais permanência do seu brilho, sendo autenticamente quem você é, ser perfeito. Porque o ego não é perfeito. Ele precisa ser moldado pela centelha de Deus, que estagia em várias dimensões, em várias colônias galácticas, ou em casinhas, casebres planetários, por aí. Hoje a bola da vez é aqui, planeta Terra. Eu estou brincando com as palavras, mas não estou inventando e mentindo não, viu, menino? Nossa. Pensem no que eu estou falando. E aí, são coisas que nós não percebemos facilmente, né? Você Por estarmos está muito ocupados. muito ocupados com o quê? Com briga, com batalha. Eu tenho que derrotar o ego. Maldito esse ego que me atormenta. Mas será que o ego realmente atormenta tanto assim? Nossa. Entendi. Nós que criamos fantasmas que nos assustam. Além do que é. Além do que é. Tem um filme, quando esse médium tinha 14 anos, 14 não, perdão, menino, 24 anos de idade, eu pedi para ele ver um filme budista. Eu não vou dar nome de ator nem do filme, mas é um filme budista que mostra a hora que a pessoa que fez aquilo, não sei como é que é o nome, se o senhor puder me ajudar, o script, como é que funciona isso? É, isso. Roteiro. Roteiro, muito obrigado. Foi extremamente sábia e muito irradiada por espíritos de luz, porque ali fala exatamente o que eu estou falando do ego. No momento que o Buda parou de brigar, ele se iluminou. Porque ele viu que o ego pertence à Terra e o brilho dele pisa sobre ela. Ele, Buda. Nossa, o senhor tá Olhem o profundo, hein? filme e vocês vão entender aonde eu quero chegar. E vocês vão tirar um saco de cimento que o pó não é areia, é chumbo das costas de vosmecês todos. Eu não estou dando força para o ego. Eu só estou comentando sobre ele. É diferente. entendeu? Claro, o senhor está ensinando que é uma ferramenta como todas as outras que pode ser utilizada para o bem tanto quanto para o mal. Perfeito, perfeito. Você acha que um pai chamado amor, eu particularmente não fico dando nome a Deus. Nossa. Quando eu falo Deus, para mim é amor. E no sentido único que eu tenho isso, quando eu digo único, eu não estou dentro das pessoas para adivinhar o que elas têm como parâmetro de certo ou errado, sutil, rarefeito, qualitativo ou pretativo do que é amor. Nem muito menos do que é amar a si mesmo ou ao próximo. Entendeu, menino? Nossa. Então, eu tenho amor como as pessoas, todas elas, ao ponto de que, por mesmo amor da minha forma de amar, eu respeito a todas. Mas, de vez em quando, algumas se demonstram a mim com seu ego de uma forma que não me agrada, mas eu não perco o respeito, o bom senso, mínimo. O afeto de carinho, doando a mim mesmo e retornando a elas como uma atenção sincera e uma demonstração do meu ego para elas como realmente eu sou. Nossa. Você está entendendo, menino? Sim. O Então não é uma questão de Zé, você fala para ofender as pessoas ou para agradar, não, eu estou sendo autêntico. Se um dia você me vê num terreiro girando, talvez até tomando um traguinho, um pouquinho, no sentido para trabalhar alguns chakras do corpo do etéreo, ou fazendo umas bafuradas aí, para trabalhar ou alguma coisa, se assim se fizer necessário, eu vou repetir as mesmas palavras que eu estou fazendo para o senhor. Não vou ficar me fantasiando, Não não. Não vai. vou deixar de ser Zé Pelintra das almas. Ah. Entendeu, menino? À vontade. Vamos botar Claro. pimenta nisso aí, que a farofa tá boa. Eita. Mas então, quando o senhor fala assim da evolução do espírito, muitas vezes ele pode até ter alcançado um planeta muito mais evoluído do que aqueles que já ouvimos falar, mas também pela altura do gigante, o tombo pode ser maior. Vosmecê teve uma explicação de uma entidade, eu não vou dar o nome, mas quem segue Vosmecê nos estudos aí talvez saiba quem é. Quando essa entidade falou do que é canalizar e mediunizar, particularmente eu, entidade Zé Pelintra das Almas, já foi uma explicação perfeita, ao meu ver, e ao meu limitado entendimento, então uma perfeição limitada, tá bom, menino? Pelo menos para mim, ao meu ver. Da sua pergunta, mas eu Nossa. posso respondê-la fazendo esse plágio, essa cópia. Ah. Só estudou com ele, né? Não foi bem com ele, mas o patrão é bom. É justo e autêntico. Então, menina, digamos que alguém é mediunizado pela uma entidade de Sirius B. Aquela anãzinha lá. Entendeu? Uma estrela anã hoje. Então, aquela estrela, isso só é uma suposição para a pergunta que você está fazendo. Uma historinha, tá bom? Tudo bem. Figurativa. Tá. E lá são todo mundo inteligente. Os bam-bam-bam das contas matemáticas, fractais, exatas, essa coisa toda. Mas o coração é um saco podre. Eles calculam, eles não sentem. É uma suposição. Não estou dizendo que os seres que vêm de lá são assim. Estão num lugar supostamente distante, físico, porque existe, entendeu, menino? Aí Entendi. eles vêm para cá, mediunizam um médium cheio de amor no coração. A tendência é só eles mediunizá-lo, não canalizá-lo. Agora vamos inverter. Isso é para os médicos que estão ouvindo pensar. Ele vai pegar um Zeca que desencarnou faz 160 anos atrás. Um Zé Mané, quando eu falo Zé Mané, porque é assim que as pessoas se expressam na cidade, para os irmãos queridos que vêm da roça ou do Nordeste do Brasil. Sim. ou do norte também. Uma realidade do brasileiro, não é? É assim mesmo. É assim que as pessoas se tratam, dessa forma dócil e caridosa? É. Uma maravilha. Uma maravilha. Então, o que acontece? Aí esse espírito desencarnado tem uma autenticidade tamanha ao ponto dele ser aonde ele estiver, o que ele é. Tá entendendo, menino? Sim. Ele não se pinta internamente. Ele pode até vir transfigurado, até como doutor, não interessa. Mas ele é. E ele pega um médium que até tenha um intelecto muito avançado. Muito estudioso, aquela coisa toda. Só que é uma xícara cheia que precisa ser esvaziada. É muito mais fácil ele canalizar este médium de que aquele siriano canalizar o outro médium que há pouco eu falei. Por quê? Porque se aquele que tiver, que é médium do Zeca, e tem uma mediunidade muito avantajada e intelectualizada, mas se ele tiver no seu coração amor, e realmente a proposta dele é mudar, mesmo que ele não consegue, isso está carimbado, escrito no seu campo energético, o Zeca talvez nem incorpore, mas vai instigá-lo nele a inteligências muito mais além do tempo e espaço de vocês. Aí vem a psicometria, a transmentação, telecinese, levitação, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não só a incorporação em si, ou também a psicografia não mecânica, mas extremamente inspirada, que vai servir não para um grupo religioso, mas para a coletividade humana. Enquanto o primeiro que eu falei, do sabe-tudo que vem lá de Sirius, que é todo intelectualizado, não estou dizendo que todos os seres que vêm de Sirius, extraterrestres, são assim. Está claro isso? Tá, tá. Ele vem naquele ser que tem um amor no coração, mas quando ele bota para fora aquele amor, vamos falar do ego? Vamos. O amor vem da alma, é puro o amar. Mas quando ele vai botar para fora, já é um amor cheio de distinções, cheio de conveniência, todo calculadinho. Ah, esse eu amo porque me deu num aniversário um carro. Nossa. Esse eu não amo porque ele passou por mim e nem me deu bom dia. Todo distorcido. Você acha que vai haver uma canalização ou uma mediunização por sintonia? Entendi. Eu dei dois exemplos. Agora tem o terceiro, que é a grande maioria. Seres de Vênus, de Órion, de várias galáxias e planetas e estrelas por aí. Da Umbanda, do Candomblé e de outras filosofias que já existiram aqui. E de várias paragens cósmicas e de multiversos por aí. Eles vêm, mediunizam e canalizam os médios conforme eles se têm em autenticidade, no amar que nutre, em primeira instância por si mesmo. Isto não envolve intelectualidade. Isso envolve senso de realidade do que é e no que está prestando a dita dimensão que vive. E assim, em quem vive em seu meio também. Tá entendendo, menino? Sim, tá. São pontos de vista, eu quero deixar claro. Pontos de vista diferentes. Não tô aqui ensinando ninguém, não. Não tô com essa bola para isso, não. Seu Zé, a gente tá aproximando do fim da nossa gravação de hoje. Sim. Porque se deixar, né, a gente fala a noite inteira, né? Bom. O senhor... O senhor conta aí pra gente, antes de terminar, um trabalho que o senhor fez com alguém das Pleiades. Das Pleiades? É. Muito interessante esse povo aí. Na verdade, meu irmão, isso aí é um... Começou as Pleiades em si, não nas Pleiades que vocês conhecem em sentido de planetas ou estrelas. Isso começou, na verdade, com uma união de consciências estrelares em si, até mesmo de outros multiversos. Uhum. Eu não vou estar dando um nomezinho bonitinho como alguns gostam de dar, de confederação, galáctica, uhum. Nessa coisa toda aí que eu não estou dizendo que é balela, mas alguns nomes mais separa de que une. Então vai lá. Então são consciências, os preidianos, que não é uma raça. São muito mais raças, eu estou dando o nome raça porque é assim que vocês distinguem. Tá? Sociedade. Que se uniram em si, sociedades também, muito obrigado pela sua colocação. Se uniram para instigar, como viajantes, aí sim, galácticos, olha, como uma grande mônada ou uma supermônada, são várias mônadas uma na outra, vamos dizer assim, que aonde eles passam algumas centelhas, eu vou até falar que nem o Pena Branca, fractal, ficam por aqui, nas dimensões e em alguns planetas e algumas constelações, dando as suas mensagens, instigar nos seus habitantes o amor, o senso do uno, que na verdade os pleidianos chamam de unificação altruística incondicional. Isso é amor. Estou dando um nome como vocês podem interpretar. Unificação altruística incondicional. Isto seria o amor dos pleidianos. Então eles não ficam aqui dando condições, porque tem que meditar. Meditar vocês meditam se quiser. Acreditar vocês acreditam se quiser. Agora eles instigam a mesma essência que hoje eles percebem em si mesmo e atuam de uma forma como o legítimo ator, não como a suposta alegoria, porque eles brilham por si mesmo, sem fazer força, nem fazer esforço. E assim eles vão instigando em várias galáxias, em várias nebulosas, em vários planetas, em vários sistemas, esta mesma centelha que já brilha, ela nunca para de brilhar, em ninguém. Mas só que, infelizmente, o ego desses mesmos cobre essa centelha, não apaga o seu brilho, mas faz as pessoas, pela sua percepção no espírito andarilho, deixar-se de perceber em si o Deus que elas são. Então elas correm por aí desesperada, buscando lá fora o que já são e guardam autenticamente na sua vida. Deus uno, ligado ao todo. Graças a Deus. Tá entendendo, meu irmão? Meu Deus do céu, é muita coisa, seu Zé. É muito simples isso, mas se você acha muita coisa, tá bom, muito obrigado. Eu vou ter isso como elogio. Eu digo assim, é muita coisa bonita que a gente desconhece. Eu só tento usar muitas palavras, do jogo de palavras, e peço só, por favor, por gentileza. Ah, pode falar. Faça disso. Oh, pode falar. Só uso muito jogo de palavras porque eu procuro muito palavras que toquem o coração de vocês. Eu não estou aqui para convencer intelectualidade, QI, raciocínio de ninguém. Estou aqui para convencer ninguém, não, menino. Nossa. Entende? E mais uma vez, eu agradeço a voz de você e a todas as pessoas que aguentaram me escutar até então. Salve. Salve. Eita. É, menino. O seu Edson, só vou fazer o comentário desse médico. Vai. Eu pedi para ele, isso eu posso até dividir com as pessoas, se você quiser, não as imagens, de um dos trabalhos que eu faço. Isso não é para provar que eu sou santo, quando eu digo proteger e cuidar de pessoas que usam tóxico e outras coisas mais. Proteger, não levá-las a isso. É um trabalho delicado que outras consciências, por caridade a minha, permitiram eu transparecer como um pirilampo para me juntar a estes seres que inconscientemente ou conscientemente se desfazem das suas próprias vidas. Nossa. Bom, menino. Que bênção, seu Zé. Então mandou para o homem ser um vídeo um pouco pesado, né? Eu sei que é pesado. Por isso que eu falei, divido com as pessoas, que teve uma pessoa que falou, o Exu lá, o seu Exu falou que chora. Sim, eu repito de novo. Porque você viu pela uma coisa chamada internet. É. Eu vejo isso quase toda hora, ao vivo. Ah, sim, só para as pessoas entenderem. Eu recebi uma foto, não foi? Uma foto... Uma droga que ela está sendo testada na Rússia. Isso. Eu dou, o seu Edson não queria dar endereço, mas eu dou mesmo. É uma porcaria. E que estraga o corpo físico. Corrói. A pessoa vai morrendo aos poucos. Corrói como um ácido de dentro para fora. Vai Ao precisar. ponto de aparecer os ossos, né? Isso, menino. E não mata rápido, não. É bem devagar. É lento. Mas não é uma droga que as pessoas têm a chance de se viciar, então. Você só toma uma vez e já mata, é assim? O medo. Ah, O medo enfim. já é Vamos, isso. não vamos mudar a mensagem gostosa e bonita que tava, mas eu entendi o que o senhor disse. Por que que a gente não gosta de falar dessas coisas, seu Zé? Deveriam falar sobre isso. Então. Toquei propositalmente sobre isso. Não é para dizer que eu sou bom porque eu ajudo. Tem muitas entidades que não falam nem a metade e fazem muito mais do que esse que vos fala. Eu só toquei sobre isso para dizer para os ouvintes que o povo de Exu, que é Aruê, Mazoque, Mojubá, é um povo querido por mim. Nossa. Muito querido. Entende, menino? Sim. Para dividir com todos e para vós mecê, eu acabei de saber, não agora, que eu vou reencarnar daqui a 22 anos. Muito obrigado. Meus Eu não tenho esse parabéns. trabalho de vós mecê como um teste, mas eu sei que tem a ver com as coisas que eu falei. Não pelo que eu falei, mas pelo que eu transmiti com autenticidade. Que bênção, seu Zé. Deus os abençoe a todos vocês. Meu O povo Deus. de Exu possa sempre estar iluminando o caminho de todos, assim como fazem seus caboclos, seus guias e seus mentores. Graças a São Deus. servidores do Cordeiro de Deus, o grande mestre crístico em amor cristalino, Jesus. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, seu Zé. Meus parabéns. Graças a Deus. E seu Zé só traz surpresa boa. Oi? Seu Edson Rosa? Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim, graças a Deus. Como está se sentindo agora? Rapaz, é uma alegria e, sei lá, meus olhos estão cheios d'água, assim. Algumas coisas eu ouvi do que ele falou, eu não sabia, não. Última agora, isso me mexeu um pouco, né? Que é um amigo que a gente tem desde... Vai perder o companheiro. Não, tem bastante tempo ainda. Não vou me apegar, não, mas é isso aí, meu. Ainda se entregou. Você me preguei, né? Mas fazer o Não, quê? É carinho, ele sabe disso, não, é mas carinho. todo mundo é assim. Eu digo assim para os Exus que não gostam que a gente se apegue. Tenta Eu digo, se somos corrigir, não humanos. consegue, né? Mas tá Ah, é, certo. somos humanos. Tô de surpresa mesmo, tô meio mexido, assim, mas tá certo. Amanhã eu já tô bem. Quer dizer, eu estou bem, mas tá tudo certo. Tá bom, amigo? Maravilha, então, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado. Nossa, obrigado aí, viu, pela oportunidade. Deus nos abençoe a todos. Boa noite, viu? Boa noite. Obrigado. Tchau. Sou mestre Zé Pilintra. Sou doutor do Catimbó. Mulher tenho mais de 30, mas minha alma vaga só.